Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Também não me interessa, pois não foi pra isso que eu vim aqui. Eu preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Torcendo por você, vai ter uma festa no céu para te receber. E a tua cruz, irmão, é tão pesada e não podes carregar. Venha junto, caminhando lado a lado, que eu te ajudo a levar. O importante é que você retorne hoje ao lugar que é teu. Vem agora descansar na tua alma nos braços de Deus. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Torcendo por você, vai ter uma festa no céu para te receber. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Torcendo por você, vai ter uma festa no céu para te receber. Vai ter uma festa no céu para te receber. Vai ter uma festa no céu. Para te receber.